Olá, ouvintes, boa tarde para todos, ou boa noite, como prefiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que se intitula A Nota 7. De segunda a sexta, sempre que possível, claro, o programa traz-lhe música instrumental. A ideia é apresentar-lhe um mundo novo a cada emissão deste espaço radiofónico que vai para o ar, sempre que possível, como disse, de segunda a sexta, a partir das 7 da tarde. Hoje vamos iniciar com um tema, enfim, mais um conhecido, e novamente a flauta de Pan, como na segunda-feira. Trazem-nos um tema dos Scorpions, chamado Wind of Change. Depois vamos até à flauta andina, ouvir El Condor Pasa, uma música tipicamente daquela região da música andina. E depois uma música que eu acho tocante, acho emocionante, La Muerte del Inca. Tem apenas 1 minuto e 26, mas é realmente algo muito, muito intenso de princípio ao fim. Vamos ouvir, e para fecho desta edição, uma música que não tem nada a ver com as anteriores, a não ser o facto de ser também ela tocada em flauta de pan. Aliás, já agora, La Muerte del Inca não é um tema tocado em flauta de pan, é só a guitarra andina, a viola andina, como prefiro ouvir. Vamos fechar, dizia eu, com um clássico da música clássica, Adagio, um tema que foi composto por Albinoni e que mais tarde, no ano 2000, Lara Fabian haveria de musicar ou de cantar esta mesma melodia. Havia de lhe dar uma letra e adaptá-la à letra e cantou então, que lançou no seu álbum Lara Fabian 2000. Mas será hoje em Flauta de Pan que vamos escutar esta melodia e também ao órgão de igreja, o que dá a esta música esta versão, uma sonoridade incrível. Mas é com Wind of Change dos Scorpions, a versão Flauta de Pan, que vamos iniciar esta edição do nosso Nota 7 desta quarta-feira. Ao ouvinte desejo a continuação de uma ótima tarde. Fique bem, um bom dia para si e até amanhã. Thank you. Thank you.